Transmania Transamérica, você ouviu aí a música do Shawn Mendes, Stitches. Antes tivemos The Weeknd, né, aqui na programação Transamérica. E vamos continuar conversando aqui com o Mehana Mehana. Pergunta aqui, Mehana, a respeito aí da economia. Pergunta enviada pela Ana Cristina. Pergunta bem ampla, inclusive. Ela pergunta aí, algo que muitas pessoas se falam, inclusive, aí no dia a dia, né? A economia do Brasil tem salvação? Você consegue dar uma resposta a essa questão, Mehana? Olha, é difícil, viu? Difícil responder, não difícil a salvação, mas acho que também é difícil a salvação, viu, Guilherme? Mas eu acredito que sim, nossa economia tem salvação. Não só acredito, como espero que essa salvação venha antes do que do planejado, tá? O que a gente poderia citar? O Brasil, eu acredito muito no nosso potencial, porque a gente é um país extremamente privilegiado, seja geograficamente, seja pelas riquezas naturais, seja na nossa produção do agronegócio, que aqui no Paraná a gente consegue vislumbrar o quanto a gente alimenta o mundo, seja por a gente ter ainda uma população jovem, criativa, trabalhadora, enfim. Então, assim, a gente tem toda a fórmula para crescer e se tornar um país de primeiro mundo. Claro que a gente fica um pouco descrente com todos esses escândalos que acontecem no meio político, com muita corrupção, com muita ineficiência na gestão pública, e isso acaba tendo um grande impacto na vida do cidadão brasileiro, principalmente das minorias. Mas eu acho que toda essa turbulência que está acontecendo tende a trazer avanços para a sociedade, tá? Então acho que todo esse processo de ruptura, apesar de afetar a confiança, a estabilidade do país, acho que ele tende sim a trazer avanços. E vale lembrar, para a gente não ficar só nessa onda pessimista, que normalmente depois de um período de recessão, depois de um período de desaceleração na economia, quando vem o ciclo de retomada, ele costuma ser muito mais intenso e acelerado do que as pessoas possam prever, tá? Então, assim, a gente fazendo alguns pequenos ajustes, eu acho que o resultado pode ser muito grande. Então, assim, de maneira bem cética e com algumas ressalvas, eu acho que a gente tem sim salvação, tá? Temos que trabalhar para isso, temos que cobrar das lideranças responsáveis mais eficiência aí com o nosso dinheiro, para que a gente possa sim se consolidar com uma economia de primeiro mundo e não ser o eterno país do futuro, a promessa do futuro. Então espero que a gente esteja vivo para ver o Brasil bem consolidado como uma grande potência, que a gente tem muito potencial para isso. E esperamos realmente que esse potencial se traduza em realidade, né? Porque essa história do Brasil, o país do futuro, olha, é contada há muito tempo lá no passado e temos que realmente trazer isso aí para o presente. Mehana, muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica Foz e aquela história, né? Sexta-feira que vem, você responde mais perguntas dos ouvintes aqui na Transamérica? Isso, exatamente. Toda sexta-feira a gente está aqui disponível para responder essas perguntas. Guilherme, mais uma vez, queria agradecer a você a participação de todos os ouvintes do Transmania, incentivar que vocês continuem interagindo com esse canal, mandando perguntas. Até poderia sugerir alguns temas para as próximas, então perguntas relacionadas a câmbio, a perspectivas e modalidades de câmbio. A gente, na Toro Investimentos, a gente também atua na área de seguros, tá? Então, dúvidas referentes a seguro, a gente tem especialistas para ajudar vocês. Nesse cenário que a gente vive hoje, a gente pode também discutir um pouco do processo inflacionário que acaba corroendo o poder de compra de todo mundo. E principalmente o que é o nosso foco, a nossa expertise, que é a área de investimentos. Então, assim, perguntem sobre modalidades de investimento que vocês tenham interesse, renda fixa pública, títulos públicos, renda fixa privada, ações, fundos imobiliários, fundos multimercado, enfim, a gente pode ajudar vocês a tomar a melhor decisão. Queria também convidar a todos a acessar o nosso site, torinvestimentos.com.br. Tem bastante informação ali referente a finanças e investimentos. No nosso Facebook também, facebook.com/investimentostoro. E obrigado pela participação de todos. Aguardo as perguntas aí para poder auxiliar vocês a tomar a melhor decisão. E essa participação de hoje nós vamos disponibilizar também daqui a pouquinho no site transamericafoz.com.br. Vamos a um brevíssimo intervalo aqui no Transmania. Daqui a pouquinho estamos de volta com música e informação para você aqui nas ondas da sua rádio.